é ser doída, parceiro. Demais. A cena foi forte, você beijando outra boca. Fui eu que vi, ninguém veio me contar. Eu sei que não tenho direito de te cobrar. Às vezes a gente colhe um sentimento que não quis plantar. Assumo que é ciúmes, mas é claro que é ciúmes. Não perde seu tempo tentando explicar. Pra mim conta como traição. Eu sei que a gente só ficava. Não precisa me pedir perdão. Pra mim conta como traição. Eu sei que a gente não tinha nada, mas explica pro meu coração. Pra mim conta como traição. Como traição. Assumo que é ciúmes, mas é claro que é ciúmes. Não perde seu tempo tentando explicar. Pra mim conta como traição. Eu sei que a gente só ficava. Não precisa me pedir perdão. Pra mim conta como traição. Eu sei que a gente não tinha nada, mas explica pro meu coração. Pra mim conta como traição. Eu sei que a gente só ficava. Não precisa me pedir perdão. Pra mim conta como traição. Eu sei que a gente não tinha nada, mas explica pro meu coração. Pra mim conta como traição. Como traição. Pra mim conta, viu?